Cuatro patos, o grave un vergaputo, o son un absurdo, pero a bueno, medio en un picta, inspirar en tu mujer, en vez de pascual, de cuenta tu panza, extra, extra. Se prepara para embarcar. A viagem é louca, pode se preparar. O som é chapado e as batidas pesadas. A rima enlouquecida, som de nossas quebradas. Interior paulista, de mano skatista. Muita ideias pra trocar, preste atenção em nossas rimas. Revolução é o apetite dos quatro manos. Novo milênio chegou, daqui pra frente vamos. Skate no pé, as rimas na mente, vocês podem crer. Mas eu chegando pra somar, colando no proceder. Pra informar a banca, E pra varar a rampa. Roda, rolamentos, truques ajustados. Um shape, uma lixo, seu skate tá montado. É só fazer o rolê, você pode crer. É só fazer o rolê, você pode crer. Porque roda, rolamentos, truques ajustados. X4 colando na banca, eu tenho que tá colado. O Beckett tá bolado, preparado pra ser sentido. Vinil cestão nas práticas, chão de agulha em cima do disco. Nos escoços, sete pinos, parando no compasso. Espera, transforma em back to back, direto do barraco. Três vocal, reformar, para mandar a rima interior. Engatilhado, microfone, cê liga. Oh, oh, som pra rachar coco. Aqui existe sim, pra quem desacredita dos manos. Sai, os malucos, curtir, os manos, entender, fazendo respeito, prevalecer, na banca de ladrão, na banca dos irmãos. Qualquer quebrada que cola, ser considerado então. Rappers reais, aqui existe sim, pra quem desacredita dos manos. Sai, sai, tá aí, tá ali, sangue bom, chega aí. Aqui não, não, ritmo nem valor. Aqui não, não, a nenhum vacilão. Aqui não, não, amortismo nem valor. Aqui não, não, a nenhum vacilão. X4, X4, X4, X4, X4, X4, X4, X4, X4, X4.